No pé da Santa Cruz eu vi o menino Jesus. No pé da Santa Cruz eu vi o menino Jesus. Ele estava olhando, sorrindo para mim, dizendo: meu filho, foi assim. Ele estava olhando, sorrindo para mim, dizendo: meu filho, foi assim. Eu fui amarrado, eu fui torturado, eu fui amarrado, eu fui torturado, eu fui crucificado, morto e sepultado. Eu fui crucificado, morto e sepultado. Eu desci ao inferno no terceiro dia. Eu desci ao inferno no terceiro dia. Eu estou com a mão direita com nosso Deus Pai poderoso. Eu estou com a mão direita com nosso Deus Pai poderoso. Eu me ressuscitei para meus filhos verem. Eu me ressuscitei para meus filhos verem. Eu subi lá para o céu com a santa luz de cristal. Eu subi lá para o céu com a santa luz de cristal.